primeiro utente e nesta versão fui tirar o cartão de cidadão, o cartão, melhor dizendo, o cartão de saúde europeu e, portanto, fiquei com o problema resolvido. Daqui a poucos dias receberei o cartão em casa, não pago nada por isso e, portanto, é um bom serviço e, logicamente, que é um pequeno exemplo. Mais próximo. Qualquer pessoa que quer revalidar a sua carta, vem aqui, quer pedir a sua pensão de velhice, vem aqui, quer pedir o seu subsídio de, sei lá, de funeral, de doença, de outra coisa qualquer, quer entregar as suas despesas à ADSE, vem aqui, portanto tem a vida facilitada e obviamente que é esse o espírito da Câmara Municipal, que a partir de hoje presta este serviço aqui na Câmara Municipal. Vamos ver como é que vai decorrer todo este atendimento, qual é a frequência, tendo nós, depois desta experiência aqui na Câmara Municipal, teremos como objetivo depois implementar também o Espaço Cidadão na Gafanha da Nazaré, no nosso Centro Cultural, e é evidente que temos que adquirir experiência e essa falaremos aqui, e depois, tendo o Espaço Cidadão na Gafanha da Nazaré, se justificando-se, iremos com um posto móvel ir à Gafanha da Encarnação e à Gafanha do Carmo. Mas esses processos vão ser lentos, implementá-los e sendo de uma forma progressiva, de forma a que o serviço seja implementado à medida da sua necessidade, como é evidente. Mas nem todos os serviços que as pessoas podem tratar na Loja do Cidadão existem aqui, não é? Foi feita uma seleção? Como é que foram feitas? Essa... Foi por uma opção. Nós acabamos por escolher estes serviços que a questão, da ADSE, do IGAC, do SEF, da Segurança Social, da Caixa Geral de Apresentações, do IMT, enfim, da AMA. Feito uma avaliação, se calhar, daquilo que as pessoas... E da experiência um pouco da AMA, não é? A AMA também nos aconselhou que os serviços que seriam mais indicativos nesta fase seriam estes... Os mais procurados. Que são os mais procurados. Mas variam de município para município? Não? Porventura, cada um optará pela sua necessidade, pela sua especificação do município. Admito que o município do interior possa ter outro tipo de solicitações que nós aqui não temos e, portanto, obviamente, que não faremos. O horário de funcionamento será igual ao dos serviços? O horário de funcionamento é, obviamente, igual ao horário dos serviços da Câmara, das 9 às 16, sem interrupção para o almoço. Okay. Portanto, é direto.